Você está ouvindo Encontro com a Jovem Guarda. Horas e 42 minutos. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Difusora. A betoneira quebrou. A obra fica parada. Equipamento atrasou. A obra fica parada. Dono da obra infartou. Com essa obra parada. Olha o break. Break não, parada. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos pra sua obra não parar. Só aqui tem locação garantida. Em Olímpia, na Avenida Doutor Andrade Silva, 34 Centro. Informações pelo fone 3281-2116 ou pelo WhatsApp 17 99602-1422. As festas de rodeio voltaram. O inverno vem aí e você vai combinar o seu look com aquela bota super elegante da Seron Calçados e Confecções. Para a criançada, botas de várias marcas e modelos com preços que variam de R$29,90 até R$59,90. Seron Calçados e Confecções, em Olímpia, Rua São João 771, no centro. A equipe Seron espera por você. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Difusora. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Olha, olha, olha, olha, água mineral. Disque Água da Cleo, 3281-1921 e 3281-6688. Qualidade e preço baixo. Disque Água da Cleo. Manda água! Tá com sede? Olha, olha, olha, olha, água mineral. No Sofilé Motos, a sua moto sai sempre assim. É manutenção, acessórios e promoções. Confira! Capacetes a partir de R$85. Óleo a partir de R$15. Freio Titan a partir de R$16. E kit relação a partir de R$85. Só Filé Motos. Atendimento das 7 da manhã até as 6:30 da noite. Direto, inclusive na hora do almoço. Rua Benjamin Constant, 2235, no Tropical 2. Fone 3281-8414. Confira as condições de parcelamento e até 12 vezes sem juros. Só Filé Motos. Difusora. Ô, amigão, me diz aí, onde é que abasteço aqui em Olímpia? Opa, chefe, Auto Posto Califórnia, a melhor qualidade em combustível para o seu veículo e o melhor atendimento para você. Auto Posto Califórnia, da família Zaccarelli, tradição e qualidade. Conveniência BR completa e toda terça e quinta, caldos deliciosos a partir das 3 da tarde. Auto Posto Califórnia, é qualidade Petrobras. Aqui você encontra sempre mais, um cuidado especial, um benefício exclusivo, uma tecnologia mais avançada ou aquele atendimento super prestativo. Avenida Governador Ademar Pereira de Barros, 21, e em breve serviços de troca de óleo. Voltamos a apresentar Encontro com a Jovem Guarda. Chegamos ao nosso quarto e último bloco de hoje, que começa com Enza Flori. Olha, nunca mais eu quero saber de você, pois o meu amor que eu lhe dediquei, você não ligou nem sequer notou.

Jovem Guarda está no ar. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo. Desde que eu te vi, ó queridinha, eu não consigo te esquecer. Quem me dera ter sorte da minha, você pra sempre até morrer. Eu já não posso viver sem nesse nosso super bloco os malucos Elizabeth e Celi Campelo. Um beijo bem grande pra você, valeu pela companhia, tá? Até mais! Acabamos de apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Não perca o nosso novo encontro e continue ligado. Pra aliviar a minha dor, eu sei que o meu amor pra muito longe foi. Uma chuva que cai. Loteamento Jardim Cidade de Lisboa. Últimas unidades. Informa a hora certa. 12:57. Últimas unidades do loteamento Jardim Cidade de Lisboa. Terrenos a partir de 200 metros quadrados e 180 meses para pagar. Fale com seu corretor de confiança ou pelo fone WhatsApp 17-3281-7850. Souza Incorporações, orgulho de ser olimpiense. Plantão de vendas no local. Essa é a Difusora. Vem ver, vem ver, é de dar água na boca, você precisa ver, os melhores espetinhos pra você. Maria Fumaça Espetaria, esse é o lugar. Maria Fumaça Espetaria, macio, suculento, saboroso, você vai amar. Promoção todo dia, chama os amigos e venha pra cá. Maria Fumaça Espetaria, com certeza. Maria Fumaça Espetaria. Os espetinhos mais gostosos do Brasil. A cerveja mais gelada da região. Happy Hour com promoção todos os dias. Avenida Aurora, Forte Neves, 357. Pedidos pelo iFood. Ô, amigão, me diz aí. Onde é que abastece aqui em Olímpia? Opa, chefe. Auto Posto Califórnia. A melhor qualidade em combustível para o seu veículo. E o melhor atendimento para você. Auto Posto Califórnia, da família Zaccarelli, tradição e qualidade. Conveniência BR completa e toda terça e quinta, caldos deliciosos a partir das 15h. Auto Posto Califórnia, é qualidade Petrobras. Aqui você encontra sempre mais, um cuidado especial, um benefício exclusivo, uma tecnologia mais avançada ou aquele atendimento super prestativo. Avenida Governador Ademar Pereira de Barros, 21, e em breve serviços de troca de óleo. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Quer agilidade e praticidade no seu almoço? Conheça o Marmitex do supermercado Augustone Olímpia. Pequena, R$14,99. A média, R$15,99. E a grande, por R$17,99. Faça o seu cartão fidelidade e tenha mais prazo para pagar suas compras. E ainda, aceitando o cartão Convênios Card da Prefeitura. Supermercado Augustone. Atendendo a partir das 7 da manhã na Avenida José Rodrigues da Silva, 259. Antigo Supermercado Caminat. Informações 3281-4515. ZYK530, 1490 kHz. Sistema HS de comunicação limitada. Rádio Difusora, a rádio do povo. Olímpia, São Paulo. Difusora. Aumente o volume. Entra no ar. Entra no ar. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Os maiores lançamentos no Brasil e no mundo. Rádio Escuta. Saiba aqui o que as outras emissoras vão tocar depois. Tocar depois. Rádio Escuta. E aí, rapaziada linda de todos os dias, tudo bom, meu querido amigo ouvinte, minha querida amiga ouvinte? Aline Mota chegando com mais um programa Rádio Escuta. É isso aí, a partir de agora você brinca com a gente, manda e desmanda na programação, onde você estiver, quero mundo você participando, então manda ver aqui no WhatsApp da emissora. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tadeu e também pro Tenente Júnior, tá aqui comigo, né, ouvindo a nossa programação, tá de folga, que, né, que honra, muito obrigada pela sua audiência. Vamos então começar mais um programa. E avisa pra todo mundo, a Aline Mota tá no ar. Rádio Escuta, Rádio Escuta. Essa música eu fiz pra você. Nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. Seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente compara seu ex comigo. De repente pegou gosto balada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outra